Salve favela. Antes de qualquer coisa, primeiro a gente agradece a Deus, tá ligado? Aos parceiros aí da Vila São José, sempre fortalecendo a família. Salve grandão, assim que é. Desse jeito, ladrão, desse jeito. Tô de 40 com 30 no bench, vendo TV sentado no sofá. Bate na porta em gatilha automática. Se tentar invadir, vou atirar. Mas não aprova atitude isolada. Deve afirma, batia em mulher. Fala que é o crime, não é porra nenhuma. Bichão sem postura, bate a navizé. Irmão grandão, São José lado a lado. Sua cata aqui, só buscar. As piranha dando pros dois lados. Castelo tá armado, vários vai pular. Vários caem dizendo tamo junto. Pelas costas vem pra me matar. Nós é o aço, o elo da corrente. O fiel chapa quente que veio pra ficar. Branco e Colômbia mais que um parceiro. Meu irmão que o mundo me deu. Precisou, nós tá tudo envolvido. Os cavalos, os bicos, só parceiro meu. Juninho do quebra, leal, guerrilheiro. Quebra caixote e é nós tá no chão. Só faixa preta que honra a bandeira. Vila São José, só menor boladão. Cheira ceguinha, azeitona no molho. Já R15, G3, parafal. Se os conta, brota é sopa pum. Pitbull tá na pista com a FN FAL. Tirei plantão no beco da 14. Salve mano, gordinho Vidigal. De Goiás levo o crime na risca. Qualquer hora é ouro, o pau quebra geral. Mas é o ela forçada quebrada. Os cria que jamais vai recuar. Só fiel que porta os grosso calibre. Representa o time, a voz não vai negar. Nós não é seita, nós é uma família. É na pureza que fecha os irmão. Digno só foi meu rei Jesus Cristo. Que só mesmo Jesus, assim foi crucificado, João. Firma! Nós é o ela forçada quebrada. Os cria que jamais vai recuar. Só fiel que porta os grosso calibre. Representa o time, a voz não vai negar. Nós não é seita, nós é uma família. É na pureza que fecha os irmão. Digno só foi meu rei Jesus Cristo. Que mesmo assim foi crucificado, João. Luiz Tonelada, descansa em paz. Matheus Gordinho, cê tá no coração. Pra quem tá vivo, aguarde sua vez. Se tem pisada, morre abraçado com cão. A sua na seita, vacilação. Mulher mata mais que revólver, mané. Quer dar rolê na city de peão. Só não esquece, ladrão, do perigo que é. Neguinho fedido de uso e granada. Wilson Magrelo rajando de fal. Até última medida, meu parceiro. Não é por dinheiro, pros contra é sal. O rap é a voz dos malucos excluído. Que virou hino em todas quebrada. Orienta os mais novos, mais velhos. Te mostra a saída e não te cobra nada. Da lua, meu chapa, a sua te espera. É nóis bandido, tamo até o final. Primeiro é Deus, jure amor a favela. Até a última gota de sangue marginal. Nós é o ela forçada quebrada. Os cria que jamais vai recuar. Só fiel que porta os grosso calibre. Representa o time, a voz não vai negar. Nós não é seita, nós é uma família. É na pureza que fecha os irmão. Digno só foi meu rei Jesus Cristo. Que só mesmo Jesus, assim foi crucificado, João. Firma! Nós é o ela forçada quebrada. Os cria que jamais vai recuar. Só fiel que porta os grosso calibre. Representa o time, a voz não vai negar. Nós não é seita, nós é uma família. É na pureza que fecha os irmão. Digno só foi meu rei Jesus Cristo. Que mesmo assim foi crucificado, João.